Eu tive um amigo muito querido, e ele morou em Porto Seguro por muitos anos. E desde os primeiros anos que eu comecei a ir a Porto Seguro ministrar, ele me hospedava. E ele construiu uma casa no pé de um monte, de um morro, que tem uma mata muito bonita, e lá em cima desse morro fica o aeroporto de Porto Seguro. Então eu descia do aeroporto, uma ladeira só, que é a segunda ladeira que tem, as duas únicas ladeiras que tem em Porto Seguro, descia essa ladeira, virava à direita e já estava na casa dele. Então, onde nós estávamos hospedados sempre, você ouvia os aviões com facilidade, subindo, descendo. E esse meu amigo, ele era dono da comissaria, ele era dono de uma grande empresa, que é a empresa que fornece alimento para todos os voos em Porto Seguro. E um dia nós estávamos assentados na varanda da casa dele, e ele falou assim, ó, esse jato aí é o jato tal, tal, tal, nomenclatura tal, tal, tal, tal, tal, vem da Argentina. Uai, Breno, como é que você sabe? Como é que você distingue? Para mim os barulhos são tudo igual. Aí o Breno falou assim, ô, pastor, muitos anos mexendo com os aviões. Eu sei discernir. Aí ele começou a me contar detalhes. Esse avião vem da Argentina, esse avião tem tais e tais características, ele não pode rodar mais no Brasil, porque ele extrapola os limites de som e ele é agressivo à saúde humana. E ele começou a... Aí, daí a pouco, subiu outro. Falou assim, esse aí é o da TAM, esse aí é o do São Paulo, voo número tal. Mas ele conhece. Ele vive aquilo o tempo inteiro, então ele distingue os sons. Se eu e você queremos ser ministros do Senhor, nós precisamos distinguir os sons. Quem falou isso? Foi minha mente? Foi minha alma? Ou foi o Espírito Santo? Porque no dia em que eu e você começarmos a prestar mais atenção na voz do Espírito Santo, nós vamos ouvir, ele falou assim, para ali. E a gente para. Chama aquela pessoa ali, ó. E a gente chama. Fala isso, isso e isso com ela. E a gente fala. E no final das contas, nós vamos nos alegrar porque o Espírito do Senhor nos usou ministerialmente para a vida de alguém. Não compre isso. Ainda não é tempo. Oh, Espírito Santo, isso mesmo. Esse relacionamento pessoal, inegociável, vital, intransferível, impossível de ser ensinado, eu e você precisamos. Porque os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E se o ministério que queremos é o de Deus, é o do reino dele, nós precisamos do Espírito Santo. Se você não lê a Bíblia, você nunca vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. É possível que ele tenha que gritar. É possível que ele tenha que fazer como fez com Balaão. Não é possível, cara. Eu fiz a mula falar e você não está entendendo que sou eu que estou falando com você? Eu não quero isso, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Sim, é o Espírito Santo. Eu quero estar seguro. Pode descansar. Não é para ir. Não é para fazer. Pode descansar. Pode ir. Porque o Espírito Santo falou. Eu quero ter essa sensibilidade ao Espírito Santo. Porque eu quero cumprir o ministério que Deus tem na minha vida. E é impossível eu cumprir o ministério segundo a planilha, a apostila, as regras, a teoria, a teologia humana. Eu preciso do Espírito Santo. Então eu vou ler a Bíblia. Eu vou devorar, eu vou comer a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. E através da Bíblia, o Senhor vai falar comigo tudo, absolutamente tudo o que eu preciso ouvir. E quando eu ouvir outra voz, eu vou saber, essa voz está dessintonizada com o que está escrito. Isso não é o Espírito Santo. Não, mas o que, que tem? Tem nada a ver. Eu não sei, você está sendo muito fanático, assim você está sendo muito bitolado, né, irmã? Assim, não, não está escrito, não está na palavra. Como também, irmão, se eu e você lemos a palavra, o Espírito Santo do nada começa a nos lembrar de um texto que se torna rocha em algum momento. Eu e você precisamos ter tempo de adoração pessoal, particular, em casa. Sabe por que que Deus permitiu o recurso do CD, do MP3? Não sei se você ainda usa o LP, se usa também o LP, Deus usa ainda o LP. Uma fitinha cassete, um arquivozinho no computador. Sabe por que que Deus permitiu esses recursos? Para eu e você termos abundância de ferramentas. Põe a música. Vai para diante do Senhor, desliga tudo. Eu vim aqui só para te adorar, Senhor. Eu vim aqui só para dizer que eu amo o Senhor. E eu amo o Senhor e eu quero ter todos os dias tempo de comunhão com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se acostumar com a voz do Espírito Santo. Porque ele habita dentro de você. E ele vai dizer, fica quieto agora. E você vai ficar quieto. E você vai descobrir, meu Deus, que livramento. Já pensou se eu tivesse feito alguma coisa? Foi o Espírito Santo que falou na hora, fica quieto. E eu ouvi, eu identifiquei que era o Espírito Santo. E eu fiquei quieto. E olha que bênção que foi. Em outros momentos o Espírito Santo vai dizer assim, levanta e fala. E você vai se levantar e vai falar algo que não é você, que não é de você, mas é um dom que está escrito na palavra, que se chama assim, palavra de conhecimento, que traz revelação de algo que está oculto. Vai trazer um dom que se chama discernimento de espíritos e você vai saber o que fazer. Vai trazer um dom que se chama palavra de sabedoria, uma frase e mudou a história de tudo. Eu quero isso, Senhor. Por isso eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Esta é uma semente deste seminário que eu vou regar até ela brotar abundantemente na minha vida. Eu quero ser alguém que quer cumprir o ministério, que quer crescimento e que aprendeu que não é na carne. Embora minha natureza tende para a carne o tempo todo, será no Espírito. Eu quero sensibilidade ao Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Olha como Deus é tão didático. Eu digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Aí sabe o que o diabo faz? Você viu que você não está crente coisa nenhuma, né? Você viu hoje como é que a sua carne está toda assim. Satanás, sai! Já estava escrito que a minha carne milita contra o Espírito. A minha tendência é fazer o que é da carne. Isso é normal, Deus já sabe disso. Deus já sabe que eu vou cair em pecados muitas vezes, Deus já sabe. Eu quero te dizer mais uma coisa, eu quero dizer para mim mesmo, todos os meus pecados que eu ainda vou cometer até o último segundo de vida já foram perdoados. O meu problema não é o pecado, o meu problema não é a minha natureza pecaminosa, a minha carnalidade, o meu problema é me encher do Espírito Santo. Então eu não vou conseguir agradar a Deus porque eu não pequei, porque eu sou santinho, porque eu passei uma semana, eu não fiz aquilo. Não, eu vou agradar o Senhor porque eu estou me enchendo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que me ajuda a não satisfazer a concupiscência da carne. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais sob essa lei. Não domina, não se impõe sobre você, é só se levantar no poder do Espírito Santo. Senhor, eu quero realizar uma obra para o Senhor, eu quero viver assim, eu quero estar lá no meu trabalho que me suga o dia inteiro, eu quero estar em Espírito, eu quero atender clientes, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, eu quero me concentrar em tudo. É uma coisa assim, Senhor, que, oh meu Deus, são ocupações, ai, quem me dera eu ficasse na igreja o dia inteiro. Não, meu filho, não é para você ficar o dia inteiro na igreja, não. É para você ficar o dia inteiro no mundo, é lá que precisa de sal e luz. É para você produzir, é para você cuidar de jardim, é para você vender produtos bons para as pessoas que precisam, é para você prestar serviços de excelência para quem precisa, é para você ter recursos, é para você criar, para você usar os dons, é para você viver a vida comum do dia a dia, filho. Não é para você ser um ET nessa terra, não. Fui eu que te coloquei na terra. Cuida dessas coisas terrenas, filho. Mas o tempo todo, guiado pelo Espírito Santo. Filho, ser um ministro meu, ter um ministério lindo, não é você se separar, abandonar tudo. Larguei tudo, pastor. Deixei tudo. A maioria das vezes que eu descubro isso, a gente vai se aprofundando na história, porque estava falido. É porque o negócio não deu certo, porque foi mandado embora. E aí, larguei tudo. Não. Não larga tudo, não, irmão. A menos que o Senhor te conduza, isso será gracioso. Aonde você está, seja guiado pelo Espírito Santo. E você vai ver o cumprimento do ministério ali. Você vai ver vidas salvas, transformadas, gente abençoada. Você vai ter gente para dar um abraço, para dar um beijo, para dar uma palavra, para servir um bolo, para emprestar um dinheiro, para dar um recurso. Você vai ter gente para falar assim: Deus ama você, estou orando por você. Você vai cumprir o ministério e essas pessoas vão conhecer o amor de Deus através de você e você vai levá-las a reconciliar-se com Deus. E você vai voltar para casa, que dia maravilhoso. Eu carreguei tanto peso, foi tão difícil essa parte física, mas foi tão maravilhoso porque o Espírito Santo me ajudou em tudo. Oh Espírito Santo, que coisa maravilhosa a minha comunhão com o Senhor. Isso, filho, amanhã eu quero que você faça assim, assim, assim, assim. Farei, Senhor. Então eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou adorar mais ao Senhor. Eu vou ter uma vida de oração. Daquela que a gente fecha o quarto e ajoelha. Daquela que a gente ora de mãos dadas com alguns irmãos, rapidinho. Daquela que a gente ora antes de toda alimentação. Mas também daquela que a gente, trabalhando, fazendo, andando, dirigindo, o tempo todo, em espírito, orando. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero distinguir os sons à volta. Eu quero aguardar sensível sinais do Espírito Santo. Eu quero isso, Senhor. Eu quero viver assim diante do Senhor. Eu desejo. Eu queria perguntar a você: o quanto você foi guiado pelo Espírito Santo hoje? Quais foram as coisas que te aconteceram que você falou assim: olha o Espírito Santo aqui. Olha o Senhor aqui. Claro, estou aqui com você o tempo todo, filho. Espírito Santo, o Senhor é uma pessoa. Sou uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. E o Senhor habita dentro de mim? Habito dentro de você. Eu estava com você no banheiro. Eu estava com você no banho. Eu estava com você quando você deitou para dormir. Eu estava com você quando você entrou naquela loja. Eu estava com você quando você pensou aquilo. Eu estou dentro de você, 24 horas por dia. E eu sou Deus. E eu tenho planos de bênçãos para você. Eu não sei porque você virou à direita, eu estava falando vira à esquerda. Agora você está aí sofrendo as consequências de ter virado à direita. Eu falei com você, vira à esquerda, eu nem ouvi. É, exatamente. Você está ouvindo todas as outras vozes, não, mas não ouve a minha. Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa que ouve a tua voz. Eu quero ter mais jejuns na minha vida. Eu quero ler a tua palavra com mais intensidade. Eu quero orar mais ao Senhor. Eu quero ter mais tempo te adorando. Eu quero mudar minha agenda. Você pode fechar os seus olhos? Você pode orar a Ele? Todos os dias, minha alma, minha carne oferecem convites, ideias. Minha mente, borbulhando de desejo de fazer alguma coisa, propõe caminhos, sugestões, projetos fantásticos. Então, todos os dias, o tempo todo, eu preciso me assentar e falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer? Eu preciso ser como um radar, antenado o tempo inteiro, buscando os sinais do Espírito Santo. Muitos deles eu vou aprendendo a identificar, como o som do avião X, Y ou Z. Como o barulho daquela máquina que hoje está meio oco e parece que ela está com defeito. Ah, ele tem experiência, ele consegue identificar. Como uma fruta que ele bate de leve e sabe pelo som se ela está madura ou não está. Ele sabe, ele tem experiência. Eu quero ter essas experiências de identificar o som da tua voz, que vem de uma forma maravilhosa. Eu quero essa característica divina em mim, porque, afinal de contas, eu creio que estou num processo de me tornar de novo semelhante a Jesus. Adão não tem essa característica. Adão vai pela carne, pelas emoções, mas eu estou numa caminhada de me tornar novamente semelhante a Ele. E a partir de hoje eu não abro mão dessa característica. Ouvir o Espírito Santo o tempo todo. Sensível ao Espírito Santo. O Senhor vai me inspirar. O Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me guiar. O Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me trazer paz, calma. Existe no nosso organismo um elemento chamado óxido nítrico. Qualquer estudante, principiante de medicina, de biologia, vai aprender isso logo. Qualquer médico pode te confirmar isso. Óxido nítrico. E o óxido nítrico é como um gás, um puff de gás que é produzido nos neurônios, no cérebro. E ele é um vasodilatador. Ele envia um comando para todo o corpo, permitindo que um fluxo intenso de sangue corra por todo o organismo. Portanto, o óxido nítrico é um elemento que permite a circulação intensa do sangue, ou que aciona a circulação intensa do sangue. Mais interessante ainda, o óxido nítrico, ele é liberado todas as vezes que eu e você paramos a atividade intensa, o esforço humano, e saímos para um descanso. Todas as vezes que uma pessoa se esforça e batalha e corre atrás e se empenha e estuda mais um pouco e se dedica mais, e sem entrar no estresse, para e vai para um descanso, lá nos neurônios, nos dendritos, nos encontros dos neurônios, é liberado o óxido nítrico, que corre por todo o corpo, produzindo uma dilatação dos vasos e um aumento da pressão e da circulação sanguínea. E os cientistas dizem que esse é o momento de melhor concentração, criatividade, imaginação, ideias. Um estudante deve estudar intensamente, mas tem um momento em que ele tem que parar e ir brincar, e jogar bola, e se alegrar, e se deliciar com alguma coisa, porque então o óxido nítrico entra em funcionamento e produz os melhores momentos de raciocínio, de ideia, de sugestões, de memória, de todo tipo de atividade intelectual produtiva, frutífera. Deus já sabia disso. Foi Deus quem criou isso. Então, lá no Velho Testamento, ele disse aos levitas: levitas, Uzá morreu há 3 meses atrás carregando a arca que vocês vão carregar agora. Levitas, eu sei que vocês estão no mais alto nível de estresse. Vocês estão morrendo de medo de encostar nessa arca e morrer. Façam o seguinte: a cada 6 passos, parem para adorar. 6 é o número do homem. Atividade humana. São coisas que eu e você temos que fazer, cumprir com responsabilidade, nossa dimensão terrena, física. Mas vai só até aí. Não continue insistindo. Pare para adorar. E o Espírito do Senhor falou comigo assim: se ao parar o estudo e sair para o parque e jogar uma bola, libera óxido nítrico, que traz criatividade e ajuda a memorização, você tem ideia do que acontecerá se, ao invés de jogar bola, você vir me adorar? O que o meu espírito, que é um sopro, que é um vento, vai fazer dentro de você? Para de vir orar só para pedir, perguntar e clamar. Vai se deliciar um pouco na minha presença, comigo, e eu vou soprar. Vou soprar óxido nítrico no seu corpo, e vou soprar também do meu espírito no seu espírito. E eu vou te dizer o que é melhor, por onde ir. É uma questão de inteligência, de sabedoria, de diligência. Eu não vou correr a minha semana desesperado atrás de tudo. Eu vou parar a cada 6 passos para adorar o Senhor. Então o Espírito do Senhor vem. E eu vou ouvir a voz dele. E ele vai falar comigo. E eu vou ouvir a voz dele. E ele vai me trazer sabedoria, discernimento. E ele vai me dizer o que fazer, por onde ir. E haverá tanta frutificação que ficará evidente que toda a glória é dele. Eu quero isso para mim. Você pode dizer isso a ele? Você quer dizer isso a ele? Você quer reconhecer: Senhor, eu quero reconhecer publicamente que eu ando durante a minha semana muito mais na força do meu braço. Eu dou 6 passos, 7 passos, 8 passos, eu vou embora, eu não paro. E eu estou dizendo ao Senhor: vem cá, me ajuda, não é possível, me dá uma força. Mas hoje eu estou aprendendo que não será na força da minha carne, não pela força ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Será assim na minha vida. Eu quero, para toda atividade, parar e me sensibilizar como uma antena gigantesca, sintonizando uma frequência da voz do Senhor. Eu quero ter esse padrão de vida. Alguém vai dizer: ah, eu corro demais, isso não é possível para mim, não. Isso é só para quem tem tempo. Pois eu tenho tempo, porque Deus disse, a sua palavra, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Senhor, eu quero declarar publicamente que eu tenho andado na força do meu braço. Eu quero a minha vida, eu quero a minha casa, eu quero as respostas do Senhor na força do meu braço. Até minha oração é com ansiedade para ver se o Senhor responde logo, porque, ah, Senhor, eu quero me arrepender desse estilo de vida. Se você pode dizer isso a Ele, eu convido você a ficar de pé e declarando a Ele: Senhor, eu estou ficando de pé para declarar publicamente que eu entendi, eu me arrependo. E aí eu quero nessa noite dizer: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu sou teu filho, eu nasci de novo. E se você não tem certeza se nasceu de novo, essa é a noite para você dizer: eu quero ser salvo, eu quero nascer de novo. Eu não quero correr nem com a minha vida pessoal, nem com a minha vida profissional, muito menos com a minha vida espiritual ou ministerial, na força do meu braço. Eu quero ouvir a voz do Espírito, eu quero ser sensível ao Espírito Santo. Eu quero isso para mim. Eu quero me derramar, eu quero me quebrantar, eu quero parar de chorar só porque está difícil, e eu quero chorar porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero me deleitar em comunhão com o Senhor. Levante a sua voz e diga isso a Ele. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor. Vem, Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem, Espírito, sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno para tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para tua glória, Jesus. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios: enchei-vos do Espírito. Isso nos ensina de uma forma inquestionável, absolutamente segura, que não é uma ação de Deus, é uma ação minha. Enchei-vos do Espírito. Eu não preciso ficar chorando e orando e fazendo jejum e orações e campanhas para ser cheio do Espírito Santo, porque esse é o desejo absoluto, prioritário de Deus, nos encher dele mesmo. Eu preciso fazer o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito, falando, liberando palavras, proclamando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O texto continua e traz mais um mundo de outras orientações, mas começa assim. Então eu quero ir para a tua presença, orar, te adorar. Eu quero no culto não apenas cantar uma música, mas eu quero atrair o Senhor com louvores, com declarações, com confissões, com reconhecimento. Eu convido você a fazer isso agora. Levante a sua voz, fale pessoalmente com Ele. Levante a sua voz e declare seja o que reconhece nesta noite, seja o que se arrepende, seja o que aprendeu, seja o que busca, seja o amor que você tem por Ele. Declare, use esse tempo, levante a sua voz, declare Ele. Crosta de iniquidade, de pecado, o cerco de demônios liberados, legalizados sobre a humanidade, nunca foi como é hoje. Qualquer um de nós pode narrar os acontecimentos da sua vida, que as coisas só pioraram desde que você nasceu. Nunca os demônios foram tão legalizados na nossa nação, com a corrupção, com as consagrações, com os deuses, desde o Palácio do Planalto até o mais longínquo canto da favela. Carnaval, futebol, o dinheiro, a bebedice, as drogas, o crack, não são problemas sociais, são problemas espirituais que assolam a nossa nação, assolam a terra. Portanto, nunca foi tão céu de bronze quanto é hoje. E só uma coisa vai rasgar o céu de bronze. Lá em cima está Deus. Basta uma palavra e Ele rasga os céus de bronze. Mas Ele não faz isso. As coisas estão continuando do mesmo jeito. E você acha que é porque Ele está aprovando? Não é. Você acha que é porque Ele está sem força? Não é. É porque não deve vir de lá. Deve subir da terra. Louvor, adoração, palavra profética, santidade. Homens e mulheres, filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, que são aguardados na ardente expectativa da natureza e de todo o ser, pela manifestação. Eu e você podemos dizer: Senhor, eu vou me manifestar. Eu vou usar a minha voz como eu nunca usei, para te adorar, para proclamar, para subir nos montes, para andar pelas ruas, para falar de Jesus, para adorar, para cultuar. Eu vou usar. Senhor, eu entendi que eu sou o ministro, eu sou o embaixador, que a minha voz é um instrumento, que o Senhor vai me dar a visão do reino, como está me dando nesse lugar, e que eu vou responder, porque uma casa que só ouve e não põe em prática está sobre a areia, e mais dia menos dia virá a tempestade e vai levar embora. E eu não quero isso. Então eu vou ouvir e eu vou pôr em prática, e eu serei uma casa sobre a rocha.